os diabos, esquenta a moçada, o rock não pode parar. Guarde bem o segredo, ainda é muito bom brincar. Saiba ver, saiba sem saber, o eterno está junto de você, amor. E se a morte serve pra viver, pode ser, eu vou sempre existir. Rock and roll. Rock.